Carmen, o romântico à moda antiga. Um moço pobre como eu não deve amar e nem tampouco alimentar sonhos de amor. O mundo é só de quem tem muito pra gastar, e um moço pobre como eu não tem valor. Renunciar é a solução que encontrei, e vou apagar do pensamento aquele amor. Devo esquecer de quem de mim já se esqueceu, me conformar com a minha dor. Não lamento a minha sorte de ter sido infeliz, de amar sem ser amado, de querer quem não me quis. É melhor morrer agora pra ter fim a minha dor. É melhor morrer agora para que ela saiba que morri por seu amor. Lamento a minha sorte de ter sido infeliz, de amar sem ser amado, de querer quem não me quis. É melhor morrer agora pra ter fim a minha dor. É melhor morrer agora para que ela saiba que morri por seu amor. É melhor morrer agora pra ter fim a minha dor. É melhor morrer agora para que ela saiba que morri por seu amor. Um moço pobre como eu não deve amar.